Salvador, todo nosso amor e toda gratidão sejam a Jesus de todo coração. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. De todo coração.